Direito Olympus 03, aguardar o cruzamento. Me chama quando no ponto de espera da Delta Olympus. Chama lá no ponto de espera da Delta Olympus. Polo Azul 4071, informação Tango, cópia para Campinas 360. Azul 4071, não confirma horário do plano? Tá para os 15. Mas teria como adiantar a saída para nós? Tinha um plano vencido para as 2105, Azul 4071. E não tinha nenhum DLA aqui no sistema. O Azul 4071 para Campinas, a provável subida será da Euleda e após Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco Bridge. O senhor poderia, por gentileza, checar com a companhia o plano, ok? Tá ok, então vamos dar uma checada aqui. Obrigado, hein? É da Euleda, obrigado. Salvador, boa noite, Passarelo 2224, na remota do 4, fecha a formação Sierra, nível 3, 50 para Juazeiro. Quatro, boa noite, Juazeiro, copio 350. Afirma 350. Passarelo 224, Juazeiro do Norte, autorizado nível 350 via Upper Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, aciona 5001, frequência do controle 119, decimal 8. Que autorizado nível 250 para Juazeiro via Upper Zulu 119. Decola da 110, curva esquerda, saída Momo, transição Frati, 5001 no transponder, controle 119, decimal 80, contejão 2224. Correto, passarei 224, na remoto no 4, sempre pronto, pushback, ajuste 1011. 1011. Paulo Salvador, boa noite. Vou curva 404 de plano circuito. 404, boa noite, táxi via Alfa, após, próxima à esquerda via Kilo, táxi via pátio de cargas, o pátio 3, reporte para ingressar no grande pátio. Alfa Kilo pelo pátio de cargas, reporta para ingresso no grande pátio, 404. Só rotando 38508107 para o estacionamento. Hoje está livre, chame táxi. Dá uma parada para o táxi, 3258. Três está no pátio militar, obrigado, boa noite. Boa noite, Olímpio. 2-1-6 da Trip, decolou agora aos 39, 119-8 controle, bom voo. 19-8, 5-2-1-6. Desça para 3.000 pés, 1012, proa do VOR para pouso visual 97, confirma? Na boa, reporte visual com campo, Índia para posse. Controle Salvador, trip 5296, decolou, perfil da Conde. Suba conforme autorizado na saída Conde. Boa noite. Ciente, boa noite. O 5216. O 3152 estabilizou. 3152, uma milha para o externo, torre no noite, decimal meia. Noite meia, boa noite. Que eu saiba, não. Salvador, muito boa noite. Gol 9604. Colo 604, identifique, chegada a mar e desça o 060. Ah, identifique, 060, colo 604. Os dois estão no visual, muito boa noite, tem livre pouso na 10, o JG 100 graus com 99, segue 30. Ok, baixou e travou, tem livre pouso, tá, 3152. Ingresso no pátio principal, no PAS 04. Colou no PAS 04. PAS 04, prossegue, portão 05, está livre ingresso, pátio principal. Livre, PAS 04. Para o táxi Sultan 3858, 128, a bordo 4 horas e 10, autonomia apenas uma pessoa. Oi, táxi via Juliette Alpo, com espera no 0, torre no 86, ajuste no 0, no 2, tenha um bom voo e boa noite. Juliette Alpo, 86, no ponto de espera no 0, no 2, boa noite. Fala, muito boa noite, tá? 3662, cliente da Sierra, autorização para Natal. 748, boa noite, o senhor vai identificar, desceu 070 na proa de Mari, número 3 na aproximação. Tá certo, estamos vendo o pessoal aqui na frente. Identificou por 170 na proa de Mari, 770. Somente 170, já tinha 741? Até o 07070. Ah, 070. O 52 no salão 43, livre direito no 21.9. 21.9, boa. Paulo, Salvador, boa noite, tá? 3152, livrou. 3152, boa noite, táxi via Alfa, após próxima esquerda via Kilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar, pátio principal. Tem ativo, Alfa, depois Kilo, ingresso pátio 3, reportará para o pátio principal, 3152. 3662, pronto, copy. 3662, pronto, pra seguir? 3662, Natal, nível 370, está autorizado, aerovia para Zulu 10, cola da 10, curva esquerda, subida Fuca, transição Zipar. Aciona 5010, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado para Natal, nível 370, decolagem da 10, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Zipar. O transponder 5010, controle saída 198, altura 3662. Correto, tem o 3662, portão 03, chame pronto, pushback, ajuste agora 10, 12, 1012. 1012, chamará quando pronto, está 3662. Alô, na escuta do 4071. 2858, muito boa noite. Autorizado a alinhar e decolar pista 10. O vento é de 100 graus com 9 nós. Alinha decola 10, está 3258. Será 22:15. Tá ok, a gente vai estar na guarda 4071. Ah, 3152 para ingresso no principal. Portão 09, prossegue, tá? 3152. 09, 3152. Confirme, chamou, cheque o rádio, ok? Clareza 1. Melhorou agora. Afirmativo, agora Clareza 5, Web 5827, prossiga. Ok, desculpa, vamos trocar o rádio. É Web 5827 para pushback acionamento no 10. Ok, no 10, observando o parqueamento do Airbus da TAM, no portão 09. Após o mesmo, inicie, chame táxi, Web 5827. Após o parqueamento do TAM 09, autorizado, chamaremos para táxi, Web 5827. Iniciando pista 10, tá 3858. 110, 100 com 10, comandante. Valeu. Economia 04, isso é para 3 mil pés, estou o time, estou no 02. Decolou aos 47, 119,8, controle, bom voo. 19,8, obrigado, até a 3858. Até. 1748. Desça para 4 mil pés, estou o time, estou no 02, vigilância. Ajustado no 02, desce para 4 mil pés, aviante 67. Controle, muito boa noite, está 3858 decolado com você, quando possível, Momo. 3858, contrato radar sobre nível 350, perfil Momo. Ótimo, vai manter o perfil então, está 3858. Conta de Salvador, Xanamia 3, boa noite. Xanamia 3, boa noite. Sua identificação autorizada, chegada bom, FDS inicialmente para o nível 070. Estou o time, estou no 02, vigilância. 02, nível 80, identificou. Tá bom, FMI 3, 1, 3. Dado, tá 3662, chame táxi. Para o táxi, 3662. Salvador, objeto 6742, está liberada a resistão do 050 em TAP? Qual é o perfil da chegada? Ciente, 6742. Autorizador, o 3898. Frente de aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, boa. 4071. 4071 Campinas, nível 3, meia dúzia, zero, está autorizado, aerovia Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, prossegue Zanete, Zulu Alfa, November Eco Tango Zanete, após Pirassununga e após Mendes, Colodão no zero, curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge, onde após intercepta Upper Zulu 16. Aciona 5026, controle 119.8. Sete autorizado, Campinas 360, via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Zanete, Pirassununga, Mendes. Decola da pista 10, curva direita, perfil da El, Leda, Bridge. Aciona o 5026 e 198, controle. Poetas 4071, no portão 08, chame pronto, pushback, ajuste 10, 12. 10, 12, ajuste. Sala 05827, 112, 3 horas e 52, confins para o táxi. Tá com o filme alternado? Confins. Táxi Pátio, Juliette Alfa, ponte 010, torre 1186, ajuste 10, 12, toma um voo, boa noite. Tati, Juliette Alfa, no ponto de cada torre 118.6, 1012, grato, boa noite. Qual mais que o Delta, boa noite, informação? Será a uniforme? Confirme intenção de voo? Até Manati, é isso? A gente marca com o Delta só um minuto, copo. Passando 5.500 para 4.000 pés, objeto 6743. Desça para 4.000 pés, estou time, estou no 02, o Rio Chané, minha... Objeto corrigindo, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, aviante 6748. Está autorizado o ILS? Reduza para 1809, eu informo o localizador. Ô, Mike, reduzindo para 1809, aviante 6740. Xanana 313, desça para 4.000 pés. Estou te emitindo 0102. 4.000, 0102, 2.6, 0103. Controle, está 3.758. Siga. Ah, notícia. Aguarde. Obrigado. Na torre 1186 para acionamento táxi de decolagem, ajuste agora 10, 12. Tenha um bom voo e boa noite, Mike Eco Delta. Para o táxi do TAC 3662, estamos com 119 a bordo, 2 horas 50 de autonomia, alternando fora da lista. 7762, via Índia, e aguarda passagem para ingressar na Alfa do Boeing do Webjet, após segue o mês número 2, no ponto de espera, quando pronto, torre 1186, ajuste 1012, bom voo e boa noite, na 3662. Índia, aguarda o Boeing na Alfa da Webjet, logo após, segue o mesmo em 2182, na 3662. Solo azul 4071 para pushback acionamento, portão 8. Autorizado, chame para o táxi, azul 4071. Autorizado, chame para o táxi, 4071. Remoto no 4. Passarela 2224 será o número 2 para pushback. Tráfego da Azul no gate 8 já foi autorizado. Coordeno com a equipe de solo para iniciar seu pushback após o táxi do Azul. Gate 2224. Falou, Salvador, acionar 6310. 6310, vai aguardar a cópia na escuta da torre 1986. 7260. Gol 9604. Aperte a aproximação, chame torre 1086, bom pouso. 1086, muito grato, seja. Vai atingir 3.000 pés, objeto 6748. Desça para 2.000 pés, forma localizador, objeto 6748. 2.000 pés, objeto 6748. Salvador, muito boa noite, gol 9604. 604, continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre na 604. Webjet 5827, livre decolagem da 10, venta de 100 graus com 11 nós. Livre decolagem, Web 5827. Torre, Guardião 06, boa noite. Guardião 06, boa noite, prossiga. Bate o 4, vai iniciar o acionamento, vai chamar pronto para decolagem. Chinão Dina 04 a bordo. Gente, chama quando pronto para decolagem, Guardião. Gente, 06. Muito boa noite, então, 362, ponto espera, dá 1-0, pronto. 362, mantém o ponto espera e aguarde, boa noite. Não, será. Correio, Salvador, boa noite, funcionário 63, 1-0. Funcionário 63, 1-0, prossiga. Aguardando a cópia, seria a saída prevista. Você pode funcionar no momento? Precisa modificação das regras? Preciso. Regra de voo modificada aos 2256, desça para 9500 pés e finalizar o Corolla. Ótimo. 118 a bordo, alterna Ribeirão Preto. Complete a aproximação, chame torre 186, bom pouso. Torre 186, já tinha certo fazer. Canal 6313, desça para 2000 pés. Informe o localizador, ajustou o altímetro no 02. 2001-02, reporta da 6313. A 3858, passa nível 190, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 2685, boa viagem. 12545, 12685, Recife agora. Muito obrigado, uma boa noite, está 3858. Está te aguardando para prosseguir a decolagem, por favor. Então eu aguardo aqui na posição que é mais confortável, só aqui aguardando a decolagem. Obrigada. Nada. Então, Webjet 6748, a 2 milhas do externo, baixando o trabalho. 6748, reporta marcador externo. Ciente, 6748. Unidade Web 527, Wad Jadel. Autorizado. Obrigado. Presente, sem livre decolagem, venta de 100 graus com 9 nós, prossegue farol de Itapuã. Nenhum ativo, iniciando 06. 748, continua aproximação, aguardando a gestão no 7, livre. É, passando externo, objeto 6748, conseguindo ativar a aproximação. Frequência 120.3, boa viagem. 12030. O 52 uma meia. Obrigado, boa noite. Tá. Visual com tráfego da Azul no táxi? Levante visual. Tá passagem no tráfego da Azul, ingresso via Juliette pro. Ingresso pro gate 06. Pessoal, ingresso pro 06, agora alterna a viagem. Gente. Com o campo? Visual com o campo e com a aeronave na final da 10. Chame torre 108.6, bom pouso, Índia Pósica. Obrigado pela colaboração, senhor. Boa noite. Light aí, amigo. 06 é o gate do 1-3-1-8. Índia Pósica. Índia Pósica prossegue final do 1-7, aguardando autorização para pouso. Visual com tráfego na final da 1-0, reduzindo 4 para a final. Índia Papa Oscar, evite redução, pode prosseguir, aguardando autorização para pouso. Oscar. Guardião 06, 119.8. 119.8. 6748, está livre pouso. 06, prossiga 500 pés, corredor axé. Gente, chamarei na final para Ondina. Gente, falando visual com o local de ponto, o L ponto. Ao Salvador, passarelo 2224 para o táxi, o nosso POB é de 33, autonomia de 0326, alternando Fortaleza. Confirmando somente POB? 33. Passarelo 2224, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 198, decimal 6, ajuste 10, 12. Ok, Juliette Alfa, ponto pé 186, ajuste 10122224. Venta de 100 graus com 99. Tem livre pouso 97. Liga pra básica, baixado, checado. Autorizado, via Peso 17, decola da pista 10 com primeira curva direita na saída Goyle, transição Ofito, controle Salvador 1, 19.8, torre 1.86, aciona 5021 no gol 1.405. Entendeu, 3.0 para Brasília, decola da 10 com curva direita, Goyle Ofito, Peso 17, 19.8 para o Ofito, com resto da 7, por favor. 1219. Não consegui copiar o ATIS, o ATIS eu não consegui copiar e também não consegui entender o código transponder. Nova autorização para o 63190, já estamos com para o pushback. Por gentileza, comandante, chama 1219, por favor. 7, 3662, tem livre decolagem da 10, venta de 100 graus com 99. Livre decolagem para o ataque 3662. Índia Papa Oscar no solo agora, ao 02, confirme empate. 4, senhor. Autorizado backtrack, reporte livrando pista na 7. 4. Minutos, acho que o ATIS volta, só um minuto. Para o ingresso no pátio no gol no 604. O objeto 6748 livrou a pista na sua escuta. O objeto 6748, táxi Alfa, Kilo, pátio 3 e gate 4. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 4, objeto 6748. Obrigado. Turno 604, prossegue para o gate 08. Prossegue para o 08, gol 1604. Autorizado até. Mantém a posição e aguarda, Mike Codelso. Quando o ATI está normal. Então, eu estou tentando informar, eu não consigo entender o ATI. Eu sei que ele existe, 27 decimal 8, mas eu não consigo. Para mim está ininteligível. 2775. Solo Oxanar 6310, a torre pediu para retornar a sua escuta. Afirmativo, Oxanar 6310, pronto, cópia? Afirmativo. Oxanar 6310 para Recife, nível 350 autorizado, via Peruíbe 58. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Pouca Transição Aracaju, controle Salvador 1, 19.8, torre 18.6, aciona 5005, Oxanar 6310. 7, ponto autorizado, Recife, nível 350, Peruíbe 58, decola da pista 10, curva à esquerda, Pouca Aracaju, controle 19.8, torre 18.62, transponda 5005, Oxanar 6310. Pronto no 01, pushback acionado. No 01, o Oxanar 6310 vai aguardar o tráfego da Webjet, que vai ingressar no gate 4. Podendo com a equipe de solo para após o parqueamento do Webjet, iniciar seu pushback e chame para o táxi, Oxanar 6310. Net 6310, após a passagem do Webjet à retaguarda, iniciou o